Lady. Senhora. I'm your knight in shining armor. Eu sou seu cavaleiro de armadura brilhante e eu te amo. You have made me what I am. Você me fez ser o que sou. I am yours. E eu sou seu. My love. Meu amor. There's so many ways I want to say. São tantas as maneiras de dizer que eu te amo. Deixe-me segurar você em meus braços para sempre. Você se foi e me fez de tolo. Eu tô tão perdido em seu amor. E nós pertencemos um ao outro. Você não acredita na minha canção? Senhora, durante muito tempo, pensei que jamais fosse te encontrar. Você entrou em minha vida e me completou. Para sempre. Me deixa acordar e te ver todas as manhãs. Deixe-me ouvir você sussurrar suavemente ao meu ouvido. Em meus olhos, não vejo mais ninguém, só você. Não existe nenhum outro amor como o nosso. E sim, sempre irei querer você junto a mim. Esperei muito tempo por você. Senhora, o seu amor é o único amor que eu preciso. E ao meu lado é onde eu quero que você fique. Porque, meu amor, tem algo que eu quero que você saiba. Você é o amor da minha vida. Você é a minha senhora.